Olá, meu amigo e minha amiga. É muito bom ter a sua companhia no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos que você conheça bem a Escritura, mas também nós queremos que você esteja preparado cada vez melhor para fazer a vontade do Pai Celestial. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos bíblicos, eu tenho uma sugestão importante para você. Pode anotar? O site biblia.com.br. Você vai encontrar estudos bíblicos de diversos temas e você poderá fazer o pedido a Novo Tempo de outros materiais. Tomou nota? biblia.com.br. As informações que aparecem na sua tela dão conta das redes sociais da nossa programação. Você pode conferir os nossos temas e algumas curiosidades relacionadas ao programa Teólogos. A Palavra de Deus tem 66 livros e é bem provável que você goste de uns mais do que outros. Alguns gostam dos Salmos, outros preferem um livro de Daniel, outros preferem as histórias de Ruth, enfim. Mas há um livro muito especial na Palavra de Deus, no Novo Testamento. É o Evangelho de João, um livro muito especial, escrito pelo discípulo amado. Qual o significado do Evangelho de João e qual a sua importância e a sua riqueza teológica para os nossos dias? É disso que vamos tratar no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje vamos tratar de um tema muito interessante, muito importante. Vamos focar no livro de João, especificamente no capítulo 4, que tem muita riqueza teológica e de muita utilidade para a nossa vida prática, para o nosso conceito e a nossa segurança da salvação. Esse é um tema, portanto, muito interessante e por isso nós temos dois convidados especiais que nos ajudarão a compreender esta temática. Eu quero apresentá-los agora aqui. Pastor, professor Wanderson Domingues, muito obrigado por você estar conosco, tirar o tempo para vir aqui. Você é pastor em qual região de São Paulo? Pastor, é um prazer estar aqui nesse programa novamente para falar do meu livro predileto da Bíblia. Amo toda a Bíblia. Quer dizer que João é o seu livro predileto? Mas o Evangelho de João, eu tenho me demorado muito por muitos anos na leitura deste Evangelho em toda a sua riqueza. Eu trabalho atualmente na região do ABC Paulista e Baixada Santista. A Igreja Adventista se divide por regiões e sedes administrativas e eu trabalho na sede conhecida como Paulista Sudeste, a sigla APSE. Quero mandar um abraço para os meus administradores, isso. Pastor Oliveiros, Pastor Jorge Mário, Pastor Robson, que me permitiram estar aqui também e têm nos ajudado muito no trabalho. E trabalho ali conduzindo uma escola de teologia que nós temos para os membros leigos, ajudando no evangelismo e visitamos também, levamos materiais para os interessados da TV Novo Tempo que nos assistem e pedem os nossos materiais. Em algum momento a gente chega ali na região, na casa deles. Legal. Aliás, eu queria agradecer também aqui aos pastores já mencionados, pastor Oliveiros, pastor Jorge Mário, pastor Robson, porque permitiram que o pastor Wanderson estivesse aqui conosco. E uma saudação para os amigos e irmãos dessa região da Igreja Adventista. Você fez a sua graduação em teologia. Isso. Fez um mestrado em Ciências da Religião, com ênfase no Novo Testamento, e agora está no seu programa de doutorado, é isso mesmo? Exatamente, pastor. A Ciência da Religião se divide na área sociológica, missiológica e linguagens da religião, que trabalha o texto, a religião como texto. E eu trabalhei o Evangelho de João no meu mestrado, fiz uma análise dos verbos pempo e apostelo, como condensadores da mensagem do Messias pregado na comunidade, e agora no doutorado eu vou do cânon ao apócrifo, estudando a literatura joanina também. Interessante. Mais uma vez, obrigado por sua presença conosco. Pastor Natal Gardino, muito obrigado por você estar conosco. Você está vindo do Paraná. Que região da Igreja Adventista é a qual você trabalha? Ali é a Associação Norte Paranaense da Igreja Adventista. Vamos mandar uma saudação para eles? Sim, eu quero mandar um abraço então para os nossos líderes ali, o pastor Montano, o pastor Chagas, o pastor Newton, cada um dos que estão ali trabalhando para que o Evangelho seja pregado naquele lugar. E muito obrigado por me permitirem vir até aqui também hoje. Você também gosta de estudar, você fez a graduação, foi para os Estados Unidos, fez o mestrado e fez um doutorado também. qual é a sua área de interesse na pesquisa bíblica? A minha área de interesse é o Novo Testamento, especialmente o Apocalipse. Eu também gosto muito do Apocalipse, gosto dos Evangelhos Sinóticos. Então, João, é algo que eu vou também hoje aprender mais com o nosso amigo especialista. E depois, no doutorado, eu fiz uma especialização em como trabalhar com mentes pós-modernas, para que a gente possa atraí-los também para Jesus. Legal. Muito obrigado aos dois pastores, professores, aliás, os dois tiveram e têm experiência de ensino, não é isso mesmo? Exato. É. Muito bem. Pastor Wanderson, vamos começar aqui então com a nossa temática de hoje, o Evangelho de João e a sua riqueza teológica. Por que é importante, vamos começar com algo mais amplo, por que é importante estudarmos os Evangelhos? Aliás, o pastor Natal falou sinóticos, é possível que o nosso amigo, alguém não saiba, né? Exato. Vamos explicar primeiro essa divisão? Muito bem. Nós temos quatro evangelhos no cânon bíblico, tem que explicar cânon também, não é? Naquilo que nós consideramos ao longo da história da igreja como o livro sagrado e Deus guiou a inspiração desses livros. Nos 66 livros nós temos quatro evangelhos. Três deles, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. É uma expressão grega que significa olhar do mesmo ângulo, olhar do mesmo prisma. Eles narram a história de Cristo, lógico, com suas nuances particulares, mas de uma forma bem próxima um do outro. Já o Evangelho de João, ele não faz parte desses três sinóticos, porque ele olha de um outro ângulo, ele não utiliza as mesmas palavras, as mesmas referências, os mesmos textos, e quase nenhum dos episódios são similares. Então, o Evangelho é olhado de um ângulo totalmente diferente. Agora, nós temos quatro Evangelhos. Por que são necessários quatro? E como o contexto de cada um enriquece a compreensão da pessoa de Cristo? Bem, hoje nós abrimos a Bíblia em papel de seda com capítulos e versículos divididos e nos dá a impressão a alguns que o profeta recebeu as palavras e foi escrevendo no seu escritório, muito bem aconchegante. Não foi isso. Escrever não era fácil e nem barato. E também hoje, através de e-mail, redes sociais, nós conseguimos passar informações de maneira muito rápida e muito fácil. Também não era tão simples assim, embora o Império Romano ajudasse na locomoção e envio de mensagens, era muito caro se escrever. Então, uma comunidade se reunia num determinado local, numa determinada localidade, uma outra em outra localidade, e haviam grupos específicos que enfrentavam problemas mais específicos e tinham uma cultura mais específica. Cada evangelho foi escrito e direcionado a um público mais específico. Veja, por serem inspirados, eles são universais para todas as épocas e para todos os tempos. Mas o público primário de cada evangelho, ele tinha as suas questões locais e momentâneas. Rapidamente, Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele foi escrito mais para um público romano. Por isso Jesus de Marcos é mais poderoso, é para um público poderoso. Mateus, ele foi escrito para um público mais judaico. Por isso Jesus é apresentado numa especificidade judaica muito forte. Ele é o novo Moisés dentro do evangelho de Mateus. Você vê similaridades entre Jesus e Moisés. Os dois tiveram um nascimento miraculoso, os dois foram perseguidos na infância, os dois se esconderam no Egito, os dois vão para o deserto, os dois começam no monte, os dois são resgatadores do povo, os dois morrem e ressuscitam. Então, para Mateus, o público é judaico. Lucas é escrito para os gentios. É um público rejeitado, não é nem romano poderoso e nem judaico a raça eleita. Então, é onde Jesus é mais humano. E João foi escrito para apresentar um Jesus para a nova raça, os cristãos. Então, vamos repetir. Marcos, na ordem, Mateus, Lucas e João. Marcos para a raça eleita. Para a raça poderosa. Mateus para a raça eleita. Lucas para a raça rejeitada. João para a nova raça. Muito interessante, né? Será que o nosso amigo conseguiu tomar nota aí disso? Isso é interessante. Será, pastor? Isso dá um outro sentido à leitura da Bíblia, né? Exatamente. Vamos repetir mais uma vez. Vamos lá. Na ordem que eles foram escritos, não na ordem que estão na Bíblia. Isso. Marcos, Mateus, Lucas e João. Isso. Marcos para o público judaico. Marcos para o público romano, Mateus para o público judaico, Lucas para um público gentil, pagão, e João para os cristãos. Portanto, Marcos para a raça poderosa, Mateus para a raça eleita, os judeus, Lucas para a raça rejeitada, os gentios, e João para a nova raça, os cristãos. Toda vez que nós temos uma estrutura, uma moldura, fica mais fácil compreender, né? Compreender a leitura. Pastor Natal, rapidamente aqui, ainda em questões gerais, nós sabemos que houve outros livros na época da literatura bíblica, de muitos autores, mas nós temos apenas 66 aqui na Bíblia Sagrada. É provável que alguma pessoa que está nos assistindo queira saber que critério foi usado para poder selecionar, né? Ou que critério fez parte do cânon, a palavra que foi usada aqui. Vamos dizer, contar para o nosso amigo, em poucas palavras, foi desta forma que chegaram a juntar os 66 livros da Bíblia. No Velho Testamento, eles já tinham os profetas que foram aceitos pelo povo de Deus como livros inspirados, mesmo quando os profetas foram rejeitados, né, como Jeremias. Aí depois o povo reconhece um profeta depois que ele morreu e guarda os livros. Para o Velho Testamento não houve muita dificuldade. O último livro do Velho Testamento foi Malaquias, no cânon, né, nosso, no período cronológico foi Malaquias. Depois alguns escreveram algumas coisas nesse período de 400 anos de Malaquias até Jesus, mas que não eram considerados livros inspirados por Deus. Eram livros considerados como leitura, mas a igreja nunca considerou como livros inspirados. Agora, o Novo Testamento, eles consideraram aqueles que tiveram uma experiência apostólica, né? Alguns não acompanharam Jesus como discípulos, como Lucas, por exemplo, mas ele teve uma experiência com o apóstolo Paulo. Marcos também teve uma experiência junto com o apóstolo Paulo, apesar de não ter estado junto com Jesus. Então, a igreja teve que considerar os apóstolos ou esses que tiveram experiência apostólica para colocar como livros canônicos. E tem um outro detalhe, né, pastor? Alguns dizem assim, o cânon bíblico, quem decidiu que era inspirado no Novo Testamento ou não, foi Constantino, o imperador que oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Primeiro, Constantino era um analfabeto teológico, não entendia nada. Ah, mas ele foi guiado por Eusébio de Cesareia, que era um adulador dele. Também não. O que a igreja fez foi, naquela época, reconhecer o que já havia sido ou vinha sendo utilizado ao longo dos tempos. Por exemplo, na segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, vamos lá. No capítulo 3, os próprios apóstolos reconheciam os escritos uns dos outros como inspirados, eles como profetas. Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 14, mas eu vou me deter, vou ler a partir do verso 14, diz assim, Pedro, por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para serem achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como costuma de fato fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras, notem. Quando Pedro coloca as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, como demais escrituras, ele está colocando os escritos de Paulo em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Então não é Constantino que diz que os escritos de Paulo foram inspirados? É um outro profeta também. Ou seja, a igreja vinha usando ao longo do tempo. Eles só reconheceram que a igreja já vinha utilizando. Muito bem. Você mencionou agora há pouco, pastor Wanderson, que você gosta do livro de João, já o estuda há algum tempo. Então vamos entrar especificamente nele agora. Sim. Vamos falar sobre as prováveis circunstâncias em que o texto foi produzido e como que isso pode ser encontrado no próprio texto. Pastor, o livro de João, o Evangelho de João, também conhecido como Quarto Evangelho. Quarto Evangelho. Ele é o livro, sem dúvida alguma, mais debatido, mais estudado e mais criticado por teólogos ao longo de todos os tempos. Por quê? Porque nos outros evangelhos, teólogos mais liberais, que não aceitam inspiração, não aceitam salvação, criação, conseguem achar algumas desculpas para dizer que Jesus era um curandeiro e como quem conta um conto aumenta um ponto, a história chegou dessa forma. Ah, Jesus na verdade não curou, ele colocou um emplasto e aí alguns de nossos telespectadores já brincaram de telefone sem fio, não é? A história chegou nos nossos dias desse jeito, eles tentam se desculpar dessa forma para não aceitar a inspiração, a Bíblia como palavra de Deus, como contendo a palavra de Deus. No Evangelho de João não tem meio termo, ou você o aceita ou você o rejeita. O Evangelho de João, para se ter uma ideia, ele foi escrito com apenas 800 palavras, segundo pedagogos, professor é pedagogo também, é um vocabulário aproximadamente de uma criança de quinta, sexta série, em palavras diferentes. Um evangelho que aparentemente é simples, mas com uma profundidade sem tamanho, sem medidas. E neste evangelho, João não usa, ele não conta nenhum milagre, não relata nenhum milagre. Ele relata 7 sinais, evidências da divindade de Jesus. Então você não tem como negar que alguém como Lázaro, morto há 4 dias, ele estava doente, ele estava desmaiado. Por essa ênfase no Evangelho de João, apresentar o Cristo como Deus vindo do céu, então eles preferem, muitos teólogos, negar, criticar e achar que é produto de qualquer um, menos do apóstolo João. Agora, no próprio texto, nós encontramos evidências das circunstâncias da época? Encontramos, pastor, muitas evidências dentro do texto. O John Ashton, que é um especialista, um professor de Oxford, do Evangelho de João, especialista, ele dizia o seguinte: tudo que podemos saber das circunstâncias do livro e da comunidade que leu primeiramente esse livro está implícito no texto. E ele diz assim, jogando um pouco o seu ceticismo: tais informações são, na melhor das hipóteses, verdadeiras e na pior delas, falsas. Mas o que ele está querendo dizer, na verdade, é: nós temos o texto. Nós não conseguimos ressuscitar a comunidade. Claro. Nós achamos algumas coisas arqueologicamente, mas o texto é importante. E há evidências dentro do texto para mostrar que esta comunidade, alguns deles estavam passando por uma crise quanto à crença em Jesus como Messias, conflitos de diversos grupos internos ali, dentro da comunidade, tinham diversos grupos, alguns deles achavam que João Batista era o Messias, eles estavam sendo expulsos da sinagoga naquele momento, enfrentando a expulsão da sinagoga, o cristianismo estava se desvencilhando do judaísmo, e tudo isso fervilhando dentro da comunidade. O autor João, ele joga dentro do Evangelho, nas páginas do Evangelho, para ressaltar a fé da comunidade. Por exemplo, no capítulo 20, versículos de João, João capítulo 20, nos versículos 30 e 31, diz assim, já encerrando o livro praticamente, ele diz: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Agora notem o verso 31, mas estes, ou seja, o que ele escreveu no Evangelho, foram registrados com um objetivo, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, e tendo essa crença, tenho vida eterna, tenho vida nele. Este é o objetivo da escrita do Evangelho. Estavam perdendo a fé em Jesus como Messias, vindo do céu, e ele diz: eu escrevi para ressaltar, para reforçar a fé de vocês, de que Jesus é o Messias, vindo do céu, porque só esta crença que pode lhes dar vida eterna. Esta era a circunstância. Ainda mais rapidamente, você encontra, por exemplo, no início do Evangelho, muitas negativas na boca do Batista. A partir do capítulo 1, no versículo 19, verso 20, perguntam a ele se ele é o Cristo, e ele diz assim: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não sou o noivo. Nenhum outro evangelho coloca tanta negatividade na boca de João Batista como o evangelho de João. Por quê? Provavelmente um grupo dentro da comunidade de João, da igreja que ele se reunia, por assim dizer, estava dizendo: não, o Messias não era Jesus. O Messias era João Batista. Quando ele escreve, ele diz: não, o próprio João disse que ele não era o Messias. Muito bem, muito interessante essa informação. Eu tenho duas perguntas a partir do verso 30 e 31 do capítulo 20, mas eu vou fazê-las no próximo bloco, porque vão requerer um pouquinho de explicação e um pouquinho mais de tempo. Estamos tratando do Evangelho de João e falamos da circunstância da composição. A seguir, nós vamos falar sobre a singularidade deste Evangelho e como ele é importante para a compreensão e experiência da salvação. No programa de hoje, estamos estudando o Evangelho de João e queremos aprofundar a nossa percepção sobre a sua contribuição teológica. É empolgante você ler o Evangelho de João, realmente. Ô, pastor Wanderson, você leu no primeiro bloco, João 20, 30 e 31. Tem duas perguntas que eu quero fazer a vocês. A primeira, eu vou começar contigo. Diz aqui, verso 30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Por que sinais e não milagres? Pastor, eu até mencionei que ele não relata milagres, não é? É. O que o nosso amigo espectador tem que entender, a diferença básica entre sinais e milagres no Evangelho de João é a seguinte: todo sinal é um milagre, mas nem todo milagre é um sinal. É um sinal. Sinal do quê? Da divindade, da presença de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 7, que no último dia muitos diriam que fizeram milagres em nome dele, e ele vai dizer: não vos conheço. Ou seja, algo sobrenatural, você seguir uma crença porque ali tem algo sobrenatural, necessariamente, segundo a Bíblia, não é a presença, não é uma certeza da presença da divindade de Deus, porque o inimigo também tem poder para realizar coisas. Então, o que João relata aqui é um milagre, mas é mais do que um milagre, porque todo sinal é um milagre, mas nem todo milagre é um sinal do quê? Da presença e do poder de Deus ali. E ele começa o Evangelho, por exemplo, falando esse reforço sobre os sinais, no capítulo 2, no verso 11, diz assim, ó: com este, com o milagre de Caná, deu Jesus princípio aos seus sinais, e seus discípulos creram nele. No capítulo 4, no versículo 46, no diálogo com o menino doente, o pai do menino doente, Jesus diz assim no verso, capítulo 4, versículo 48, ele diz: se porventura não verdes sinais e prodígios não crereis. E no capítulo 6, verso 2, diz: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais. Sinais. E por último, capítulo 7, o versículo 31 diz assim: a multidão dizia, quando vier o Cristo, se não for ele, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais, porque na cultura judaica se reconheceria o verdadeiro Cristo pelos sinais que ele faria. Muito interessante. Agora, pastor Natal, e o verso 31 do capítulo 20 diz que esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus. Por que essa insistência joanina na divindade de Jesus? Havia algum contexto na época que justificasse? Se a gente for ver o tempo em que ele foi escrito quase um século, né? No final do primeiro século, aliás, 70 anos aí, mais ou menos, depois da morte de Jesus. Antes dele, Pedro já mostra que haviam pessoas duvidando da segunda geração, a terceira geração de cristãos. Pedro fala que as pessoas estavam dizendo assim: cadê a promessa da sua vinda? Será mesmo e tal? E João escreveu uns 30 anos depois de Pedro, quando diz que já a segunda geração já estava começando a ter dúvidas. Então, João está tentando mostrar, provar que Jesus é o Messias prometido, mais do que Messias, que ele é divino. E a maneira como ele começa o livro é fantástica. No princípio era o Logos é a palavra, não é? É a razão, que eles estavam começando a desenvolver uma ideia de divindade, mas ele aplica a Jesus de uma maneira bíblica, que o gnosticismo não tinha começado ainda, né? A ideia dos gnósticos, de um Deus inferior e tal, mas estava começando a ter ideias estranhas de Cristo. Então ele tenta trazer no chão, na Bíblia, e mostrar que Jesus é eterno, que ele é o Messias. E o verso 14, né? Capítulo 1, verso 14: e o Verbo, que era pré-existente, se fez carne e se tornou um de nós. Eu acho que não tem nenhum outro livro que prova tanto a divindade de Jesus como João, não é verdade? Aliás, pastor Wanderson, essa abordagem do quarto evangelho é singular, né? Jesus é Deus. Vamos explorar alguns textos que vão nessa direção. Vamos sim, pastor. Primeiro, na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma análise dos verbos pempo e apostelo. Apostelo é de onde vem a expressão apóstolo. Os dois se traduzem por enviar. Enviar. Tá? Aparece 72 vezes, esses dois versos aparecem no Evangelho de João. Enquanto que Mateus usa 3 vezes, Marcos 2 vezes, Lucas 1 vez. Em João aparece mais de 70 vezes. Tal é a importância de Jesus ser o enviado. Só que eu fiz uma análise e eu mostrei na minha dissertação que todas as vezes que se fala da origem, quem te enviou, de onde você vem, a expressão é ho pater pempsas me, o pai que me enviou, a expressão pempo. Todas as vezes que falam da consecução terrena, da obra que ele veio realizar, a expressão é ho pater apestailen me, o pai que me enviou, eu faço isso porque o pai me enviou. Ele sempre vai utilizar a origem dele na voz, no máximo médio passiva. Jesus não recebeu uma ordem do pai para vir, porque ele era menor. Não, ele, na voz médio-passiva no grego, ele pratica e sofre ação. Ele se auto-enviou, como se ele dissesse assim: eu me enviei a mim mesmo. É meio redundante na nossa língua. Tal é a importância de Jesus ser Deus. Aparece no capítulo 5, por exemplo, no contexto da cura do paralítico junto ao tanque de Betesda. Sim. Questionam porque ele fez aquela cura no sábado. Ele fala que ele está realizando as obras do Pai. No versículo 18, no verso 17, ele diz assim: meu Pai trabalha, até agora eu também trabalho. No verso 18... o autor diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não somente porque, segundo a concepção judaica, violava o sábado, mas porque dizia que Deus era seu próprio pai. Agora note, fazendo-se igual a Deus. E essa questão de quem Jesus é, que ele é Deus, é tão importante que no capítulo 8, do mesmo evangelho, no capítulo 8, quando estão discutindo sobre a existência de Cristo, ele vai dizer que antes de Abraão existir, ele já existia. Olha que interessante no versículo 53. Eles dizem assim: és maior do que Abraão, nosso pai que morreu. João 8, 53. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? E aí Jesus fala sobre a glória do pai que ele glorifica. E ele vai dizer então, no verso 58, antes de Abraão existir, eu sou. Eles entenderam que Jesus era Deus e tentaram apedrejá-lo por causa dessa aparente blasfêmia. E esse eu sou, que ele repete muito em João, mais do que nos outros evangelhos, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou... É a mesma frase que na Septuaginta, na Bíblia grega que se usavam os judeus, é Deus falando para Moisés. Uhum. Fala que 3:14, o eu sou, né? Te enviou, não é? Exato, então, ele falava eu sou, ele estava usando a mesma frase, ego em mim, e para eles era super ofensivo isso. Agora, pastor Natal, pastor Wanderson, sabe o que estava pensando? João era uma pessoa muito simples, não era? Ele era uma pessoa simples, não era uma pessoa letrada. Da época era uma pessoa letrada, estudada. Mas o Evangelho tem uma estrutura tão interessante, tão bem pensada. Como que pode alguém tão simples produzir um Evangelho tão rico? Pastor, eu brinco com os meus alunos, eles se assustam. Eu digo assim, ao estudar a riqueza da Bíblia, em especial aqui do Evangelho de João, eu digo, ou isso é de Deus ou é do diabo. Uma coisa outra... não é. Não é humana. Verdade. Como C.S. Lewis diz falando de Cristo, ou você o aceita, isso, ou você o rejeita. Só não tem um meio termo dizendo que ele é um bom mestre apenas. É. Isso só pode ser de Deus pelo que prega. É muito, muito profundo, pastor. Agora, por que pregar um Jesus Deus e ter que aceitá-lo e reconhecê-lo como Deus? Por quê? Por que essa importância, essa ênfase isso total? No Evangelho de João, primariamente, por favor, nosso amigo espectador, preste muita atenção no que eu vou dizer, não estou mencionando nenhuma heresia teológica aqui. Note bem o que eu vou falar. No Evangelho de João, a salvação não tem que ver com a cruz. Se o programa acabar agora, pastor, eu estou com problemas. Não, vamos continuar. Tem que concluir. Salvação não tem que ver com cruz no Evangelho. João é o evangelista que menos tempo dedica à cruz. 4 versos contados. Enquanto que Mateus, 1,5 capítulos, Lucas, 1 capítulo. Por que que João não dá importância primária à cruz? A cruz ocorreu, deveria ocorrer a morte de Cristo em si, né? Deveria ocorrer. Porque na cruz Jesus alcança o direito de nos salvar, paga o preço para nos dar a graça, que é o presente. Mas desde pequeno, pastor Natal deve ter aprendido isso dos seus pais, a gente não aceita presente de estranho. E se o inimigo colocou o caráter de Deus em xeque e nos assustou quanto ao caráter de Deus, era estranho, ele pode nos oferecer um presente, mas se o caráter é estranho, que presente é esse? Você não aceita, você não quer aceitar. Então olha como incisivamente, enfaticamente, ele diz o que é salvação no 4º Evangelho, no Evangelho de João. Capítulo 17, verso 3. Jesus falando, João 17, verso 3. O que é a salvação, né? E a vida eterna, diz ele, é esta. Veja como é uma declaração taxativa. Cruz? Ele diz, não, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Por que é tão importante conhecer Deus e conhecer Jesus? Porque antes de aceitar um presente, eu tenho que entender quem Ele é, um Deus de amor. E aí ele diz no capítulo 14 a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Vê ao Pai. Por isso ele pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu não aceitá-lo como Deus vindo do céu, não existe vida eterna. Esse é o Evangelho de João. Interessante. Agora, no capítulo 1, no verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não tem nada disso, não tem nada que, como uma outra Bíblia sugere, né? Era um Deus. Alguns tentam fazer isso, né, pastor? Mas funciona, não pode. Né? Não funciona pelo seguinte, pastor, é um desconhecimento da gramática grega. Embora, infelizmente, eu não estou com a minha Bíblia em grego aqui, mas é quando aparece a expressão ali, é renarque, kairologos, né? No princípio era o Verbo, e aí ele diz que o Verbo estava com o teós, então aparece o artigo definido roteós, e no logos não aparece, só aparece kairologos. Então eles dizem, então, e o logos, kairologos, era um Deus, porque não aparece a expressão depois do logos, roteú, eles dizem que se tivesse o ró, que é um artigo definido no grego, para dizer era o Deus, era Deus, então está indefinido. Só que na gramática grega, como diz que é o Verbo já é definido, o adjetivo do que ele era já não precisa de artigo definido, porque já está remetendo a quem ele é. Então é um desconhecimento da gramática grega. Exatamente. E as palavras são colocadas de tal forma que não há como ter equívoco ali. Deus era um Verbo, o Verbo era Deus. Entendeu? Ele deixa bem claro, esse Verbo que ele mencionou no começo, que já existia, ele era divino, ele era Deus, não era um Deus. Senão não poderia tudo ser feito por meio dele, como o texto continua. Exatamente. Só Deus tudo é Criador. Foi feito por meio dele. Quando tentam colocar o Verbo como um Deus, é porque realmente estão tentando forçar o texto para diminuir a divindade de Jesus. Agora, e em João capítulo 10, versículo 30, Jesus Cristo dizendo: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Alguma dúvida da divindade de Cristo? A partir daqui, ele está se igualando, está usurpando o lugar de Deus? Ele está se igualando ao Pai em caráter, em poder, mas ele vai se submeter ao Pai para dizer que o Pai, no contexto da encarnação, é maior do que ele. No Evangelho de João você encontra ele dizendo que o Pai é maior do que ele, dizendo que ele e o Pai são iguais. Uhum. E dizendo que ele existe antes de Abraão. Então, ou você rasga as páginas da Bíblia porque se contradiz, ou você entende que ele está falando do aspecto da encarnação, de ele é menor, mas que na origem ele e o Pai não tem diferença nenhuma. E alguns perguntam assim, pastor, mas Pai não vem antes de Filho? Se Deus é o Pai dele e ele é o Filho de Deus, o Pai não teria que vir primeiro? Claro. Então, vamos entrar em alguns aspectos cristológicos aqui e trinitarianos. Nós só precisamos entender uma coisa básica. Existem duas palavras no grego para filho. Tateknon, filho gerado, geralmente, e huios. Uhum. Huios não é filho gerado, é igual em caráter. Em João 8:44, Jesus diz assim para os fariseus: vós tendes por pai o diabo. Você não entende que o diabo se casou e os fariseus nasceram de um casamento? É óbvio que não. O caráter. Você entende igual. Que era o caráter. Assim, quando Jesus diz que Deus também é seu pai, é igual em caráter. Simples assim. Não está sugerindo que ele foi gerado. Exatamente, não é gerado. Quando chama de o filho unigênito, em João 3,16, por exemplo, o filho único, nós temos que lembrar que em Hebreus 11,17, se não me falha, Isaac também é colocado como filho unigênito de Abraão. Embora não seja. Mas ele não era, porque Ismael já existia e ele teve que conquetura outros filhos depois também, Isbaque, Suá, Midian, entre outros. Então, ninguém era como ele, é igualdade pastor, de caráter. Por falar em divindade de Jesus, e o pastor Wanderson é um especialista em João e apaixonado, como a gente vê, seria essa declaração de Tomé no final, lá em João 20:27, a declaração final, conclusiva, objetiva? Definitiva. Definitiva de que Jesus é Deus, para quem tiver com a Bíblia aberta, quiser acompanhar. Leia para nós, João 20:27. E logo Jesus disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé fala no 28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Reconheceu que Jesus era Senhor e Deus. E no verso 29, Jesus mostra que queria que todos cressem: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Que Jesus é Senhor e Deus. Seria essa a declaração conclusiva? Sim. Pensando no contexto de comunidades cristãs, cristianismos que existiam, alguns poderiam tentar achar a visão de Maria melhor, de Pedro melhor, de João melhor. Desde o capítulo 20 ocorre algo muito interessante. Maria vai à sepultura, viu e creu. Aí Pedro e João correm à sepultura e o texto diz que João entrou e viu, e depois Pedro, aliás, João parou a porta, viu ali a entrada da sepultura, e viu e creu, e Pedro entrou e viu e creu, e depois Tomé, quando Jesus diz: porque me viste e creste, e o João está fazendo um jogo de palavras, porque o ver de Maria é a palavra blepo, ver como nós estamos vendo aqui. O ver de João, ele usa a palavra roral. Olha só. E no ver de Pedro, ele usa a palavra teorel, de teoria. Então ele está questionando o tipo de crença. Tem gente hoje que diz assim: eu só vou acreditar em Jesus se eu tocar, se eu ver. Quando Jesus diz para Tomé: porque me viste, blepo, creste como Maria ou Pedro, aliás, ele usa o teorel de Pedro, mais bem-aventurado, diz aqueles que não viram, e aí ele usa o ver de João, não precisaram entrar para crer, e creram. Ele está dizendo assim: você tem que ver como João também, sabe, João nem precisou entrar na sepultura, nem me viu na sepultura e já acreditou. Muitos hoje dizem: só vou acreditar em Jesus, só vou me entregar a Jesus se ele aparecer fisicamente para mim. Bom, segundo o Evangelho de João, você tem que crer como João, não é ver para crer, é crer para ver. Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Agora, foi mencionado aqui, especificamente a partir do capítulo 17, versículo 3, vou lê-lo aqui novamente, já foi lido: a vida eterna é esta, que te conheça a ti, único Deus verdadeiro. Foi mencionado, especialmente a partir de João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheça a ti, único Deus verdadeiro. Essa insistência da apresentação de Jesus como aquele que é Deus e, consequentemente, como aquele que da vida eterna. Podemos encontrar essa verdade ao longo do texto bíblico? O Jesus que dá, que gera, oferece a vida eterna? Podemos, pastor. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, acho que vamos ter que nos deter nesse bloco. No capítulo 13, no verso 36, Jesus acabara de oficiar a Santa Ceia, está num diálogo com os discípulos, especificamente com Pedro. Pedro pergunta assim: Senhor, para onde vais? E Jesus responde assim, Pedro, para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mais tarde me seguirás. E aí Pedro diz, por que eu não posso te seguir agora? Por ti eu daria a minha própria vida. E Jesus diz, darias a vida por mim, Simão? Em verdade te digo que esta noite não cantará o galo sem que 3 vezes você me negue. Pedro, quando ouve essas palavras, ele fica triste. Veja como a salvação ocorre agora na vida de Pedro. Observando a tristeza de Pedro, no mesmo diálogo, porque o capítulo parece mudar o diálogo, mas não é, no capítulo 14, Jesus diz assim, Pedro, não se entristeça, não se turbe o seu coração. É para os discípulos, mas especificamente para Pedro. Aí ele sai do cenáculo no final do capítulo 14, verso 31. E não vamos continuar com esse raciocínio? No Continuamos bloco. Depois, então. Vimos até aqui que a riqueza de João é impressionante. Apresenta Jesus como o Messias, mas o Messias Deus. E vamos agora explorar como que esse Messias nos pode oferecer a vida eterna, algo que você e eu queremos. Voltamos num instante. É muito bom termos o tempo necessário para estudar a Palavra de Deus. Estamos fazendo isso com o Evangelho de João. E pastor Wanderson estava falando no bloco anterior, essa questão de como a vida eterna concedida por Cristo aparece ao longo da estrutura do livro. Você estava mencionando o capítulo 13 e agora o 14. Vamos continuar com esse raciocínio. Ele disse que Pedro iria traí-lo, não é? Essa é a prática da salvação, como ela ocorre na vida prática. No 14, Pedro, observando a tristeza de Pedro, ele diz, não se entristeça o seu coração, eu vou para a casa de meu pai, há muitas moradas. No final do capítulo 14, ainda na cena do cenáculo, no mesmo local da Santa Ceia, no finalzinho diz, levantai-vos, vamos daqui. Eles estão indo para o jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. E no capítulo 15, passando pelo Vale do Cédron, onde naquela época, segundo especialistas, havia uma plantação de uvas, ele observa as uvas e quer dar uma lição aos discípulos e a Pedro. E ele diz assim no 15, versos 1 e 2, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor. Agora notem o verso 2, todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. Pastor Adolfo, esta expressão não faz sentido com o contexto do Cristo Salvador do Evangelho. Porque se essas palavras foram dirigidas a Pedro e aos discípulos, ele diz a Pedro, você vai me trair, não vai dar nenhum bom fruto. Vou te cortar. E eu vou te cortar, Pedro. A expressão cortar aqui, segundo especialistas em João, e o texto grego apresenta, é a expressão rairo. Nos melhores dicionários de grego, inclusive o dicionário de Johannes Bauer, que é o melhor que tem, na minha opinião, rairo aparece como 4 opções de tradução. Erguer, levantar, subir, pode ser anabaino também subir, mas traduzem por subir. E cortar é sempre a última possibilidade de tradução. Não é que Ferreira de Almeida traduziu errado. Pode ser traduzido por cortar. Mas no contexto? No contexto não seria a melhor palavra. Traduzir não é um negócio fácil. Não é. É muito difícil. Ele fez uma excelente tradução, quero deixar isso claro. Mas aqui a palavra rairo, se entendida por erguer ou levantar, faz mais sentido. Exato. Por quê? Quando uma videira, o vinicultor percebe que muitos ramos não estão dando frutos porque não pega a luz do sol... O que, que ele faz? Eu trabalhei na roça há muito tempo, até os meus 20 anos. Então você levanta e sustenta, amarra. Ela pega a luz do sol e dá frutos. O Evangelho de Jesus, dentro das páginas do Evangelho de João, o Cristo de João, do Evangelho de João, não é o Cristo que corta você que não está dando frutos. É o Cristo que levanta. O que, que ele fez com Pedro? Naquela noite Pedro traiu, Pedro negou. Mas quando, segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 7, Maria vai ao túmulo, tem um recado de Jesus. Vá, diga aos discípulos e a Pedro. Porque se o recado é só aos discípulos, Pedro pensaria, eu não sou mais seu discípulo. E depois em Lucas, no contexto dos discípulos no caminho de Emaús, diz que Jesus apareceu sozinho, só para Kefas. 40 dias depois da ressurreição, em Atos 2, Pedro está em pé, pregando um poderoso sermão que converte quase 5 mil pessoas. Porque quando nós estamos em Jesus, diz o texto, permaneçam em mim, e não damos fruto, ele não corta. Ele levanta. Ele nos levanta. Esse é o Evangelho na prática. Impressionante. Ô, pastor Natal, você é pastor de 5 igrejas, você falou, 5 né? 5 igrejas. Se você tem uma pessoa que cometeu uma falha, você como pastor enviado por Deus, você vai e corta o sujeito ou você prefere conduzi-lo num processo para reerguê-lo? Nós temos que fazer isso, conduzi-lo num processo. Nós vemos até isso em Coríntios, né? Em 1 Coríntios, Paulo fala de um irmão que pecou muito, fala que ele tinha que ser disciplinado, mas aí na segunda epístola aos Coríntios, ele fala assim, ó, vocês estão desprezando ele vai ser consumido pela tristeza, habilitem ele de novo, está em Coríntios. a não ser que o membro mostre que ele não quer seguir, ele não quer mais ir por esse caminho, aí tem que cortar, não é? Mas o objetivo da igreja é sempre levantar, erguer a pessoa. Viu, pastor Natan, o verso 6 diz assim, ó, se alguém não permanecer, ou seja, não quer permanecer, exatamente, esse será lançado fora. Então, quem é cortado é quem não dá fruto ou quem não permanece? Quem não quer permanecer. Muito bom. Aliás, a palavra permanece aqui aparece 13, 14 vezes. A expressão meno no grego. É. E como permanecer? No capítulo 6 ele diz, bebendo do meu sangue e comendo a minha carne. É a comunhão com a palavra. Muito bom. Então, nós temos que nos aproximar de Cristo, mas permanecer nele, né? Permanecer nele. Agora, pastor Wanderson, pastor Natal, há um capítulo especial aqui, todos são especiais, mas até você estava mencionando que o capítulo 4 é objeto da sua pesquisa, né? Da minha pesquisa. Podemos encontrar esse processo todo de salvação, vida eterna, no capítulo 4? Pastor, é impressionante o que contém no 4. Eu vou sintetizar ao máximo aqui. O Evangelho de João foi escrito, portanto, com um propósito. Que creiais que Jesus é o Cristo e crendo tenho vida nele. Isso. E ele começa a mostrar as rejeições que Jesus sofreu e que provavelmente os leitores do Evangelho estão sofrendo. Então, no capítulo 1, ele diz no verso 11 e no verso 12, veio para os seus... E os seus não receberam? Os judeus não receberam. O Evangelho de João não é antissemita, tá, pastor? É importante deixar isso claro. Mas ele é anti-judaico no sentido da representação dos líderes. Para Natanael, no capítulo 1 ainda, ele diz, eis um verdadeiro israelita, não um verdadeiro judeu, em quem não há dolo. Então, ele não é antissemita, mas ele está contra a posição dos líderes judaicos que rejeitaram Cristo. Então, no 1 ele diz, veio para os seus não o aceitaram. Mas todos que o aceitaram, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, mas da vontade. Uma vez que os seus o rejeitam no 1, onde é que Jesus realiza o primeiro milagre da sua vida, do seu ministério? Em Caná da Galileia. Galileia era considerada terra de gentil. E quando ele realiza, ele transforma a água no puro suco da vinha, tirado das talhas. As talhas eram usadas para purificação. Se era uma festa, eu imagino o judeu chegando e dizendo ao servo, cadê as talhas para eu me purificar? Não tem mais água, é longe buscar água. Mas o que aconteceu com a água? Jesus transformou a vida da água para o vinho, literalmente. Ou você entra para participar da festa, porque tradições humanas não salvam. Vou ficar fora da festa. Tem toda uma mensagem ali. No 3, Nicodemos, o representante do judaísmo, procura à noite e o nega. Não o aceita naquele momento. Não. Mas no 4, que é o nosso foco aqui, uma samaritana, uma mulher, o aceita à luz do dia. Imediatamente. Agora, como ocorre a salvação através desse Cristo na vida dela? O capítulo 4, eu vou resumir, pastor, ele começa especialmente a partir do versículo 7. Jesus para ali no verso 6, junto à fonte de Jacó. E no verso 7, Jesus diz, dá-me de beber. Depois ela diz, como sendo tu judeu, peço de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ele diz, se você conhecesse quem eu sou, lhe pediria, lhe daria água da vida. Ela diz, me dá dessa água para que eu não precise mais ir buscar. Ele diz, chama teu marido. Ela diz, não tem. Ele diz, você teve 5, o sexto não é seu. Tem toda uma discussão. Mas dois aspectos eu gostaria de ressaltar aqui nesse texto, que é importante para a minha e para a sua salvação, você que está nos assistindo. Primeiro aspecto, à medida que ela aceita a revelação progressiva de Cristo, de quem Jesus é, a salvação acontece. Por quê? Quando ela vê Jesus, Jesus é um estranho, parado junto ao poço. Quando ele abre a boca, ele deixa de ser um estranho e passa a ser um judeu odiado. Como sendo tu judeu, diz ela, pedes de beber a mim. Depois, quando ele oferece a água da vida, ela acha que Jesus é menor do que Jacó. Acaso é maior do que Jacó, nosso pai? Quando ele fala da vida dela, ele deixa de ser menor do que Jacó e passa a ser um profeta, um simples profeta. Não o profeta, mas um profeta. Depois ele passa a ser o Messias dos judeus, ela diz, depois eu sei que o Cristo há de vir. E no verso 42 ele passa a ser o Salvador do mundo inteiro. Perceberam? Ele é um estranho, um judeu odiado, menor do que Jacó, um profeta. Ele é o Messias dos judeus e termina o verso 42 com o povo declarando, ele é o Soter tu cosmum, uma expressão digna a César na época. César era recebido dessa forma nas cidades. Está dizendo que Jesus é o verdadeiro rei. Então, à medida que Jesus se revela, é progressivo, e ela aceita essa revelação, o que acontece? A salvação aparece ou ocorre na vida dela e de todo o povo. Por isso, conhecer do capítulo 17 é importante. Mas não é autossalvação, autoconhecimento, gnosticismo. É salvação que vem do alto. Não há autoconhecimento, mas o conhecimento que vem do alto, que ele nos dá. Agora, é muito interessante notar que o apóstolo João coloca em contraste aqui duas figuras, né? A figura de um homem, no capítulo 3, com um nome, e a figura de uma mulher, no capítulo 4, sem um nome, né? Exato. Quer dizer, um homem e uma mulher, alguém conhecido, alguém desconhecido, um homem que tem um status social, status religioso, uma mulher que não tem status social e muito menos religioso. Como é que João consegue jogar com esses exemplos, né, para alguém que demora a aceitá-lo, alguém que o aceita e já sai fazendo o trabalho missionário? Primeira missionária que a gente conhece. O que que João está querendo dizer ao mostrar que uma pessoa estranha, aparentemente de um coração duro, aceita o Evangelho? O que que João está querendo dizer com isso? Por que que quem deveria aceitá-lo demora 3 anos e quem aparentemente seria duro imediatamente aceita, atende o chamado da salvação? João resume na vida da samaritana que não é os que são nascidos da carne que são filhos de Deus. Não existe pedigree religioso. Talvez alguém esteja nos assistindo, pastor, e não tem família nenhuma que crê em Deus, que não crê em nada, é o único cristão da sua casa e pensa assim, eu não tenho um histórico religioso, como pode Deus me abençoar, me ajudar? Para Deus não conta pedigree religioso, não conta o nosso sangue que nascemos, mas o sangue de Cristo. Agora, João trabalha com arquétipos literários, que a gente chama, né? Imaginários presentes, o homem, a mulher, um bem exaltado na sociedade, outro não. E, na minha opinião, ele está trabalhando um contexto imaginário do Antigo Testamento muito presente na mente dos judeus e dos samaritanos, que liam o Pentateuco. Por quê, pastor? Note, esse é o segundo aspecto da riqueza desse texto. No Antigo Testamento, os principais e mais famosos casamentos aconteceram junto a um poço. Em Gênesis 24, Gênesis 29 e Êxodo 2, ocorreram o casamento de Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Moisés e Zípora. E como é o arquétipo, a estrutura literária descrita? É assim, um homem sai da sua terra, portanto ele é um estranho naquela terra, ele para junto a um poço, ele tem sede, vê uma moça daquela terra, ele pede, dá-me de beber a mim ou aos meus animais, ela aceita lhe dar a água, ele faz o pedido de casamento, ela vai até o seu povo, seus familiares, eles vêm até ele e o pedido de casamento é aceito. Assim foi Isaac e Rebeca. Embora Eliezer fosse buscar, Jacó e Raquel, as muitas letras fazem delirar, Jacó e Raquel, ele está fugindo de Esaú, e ele está um estranho junto à terra, ele para junto a um posto, uma moça daquela terra, ele está com sede, ele pede a água, tem uma briga pela água, ela aceita lhe dar a água, ele faz o pedido de casamento, ela vai até seu povo, Labão vem até Jacó, e é feito o pedido e aceita-se o casamento. Moisés e Zípora, ele está fugindo de Faraó, ele é um estranho na terra, o arquétipo é o mesmo. Olhem como se descreve Jesus e a samaritana. Ele é um estranho na terra, ele não é samaritano, ele para junto a um poço, ele tem sede, dá-me de beber, vem uma moça daquela terra, ela aceita lhe dar água, porque o texto diz que ela deixou o pote, ele faz o pedido de casamento para ela, ele pede ela em casamento, ela vai até seu povo vem até ele pede em casamento e o casamento se realiza. No versículo, pastor, no versículo 9, quando a mulher diz assim, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, a expressão grega aqui é paraimu. Só que paraimu rege o caso genitivo, que traz uma ideia de lugar, de saída. Então, a melhor tradução é, como sendo tu judeu, paraimu, pedes de beber junto de mim, comigo. Ela achou que Jesus pediu ela em casamento. Por quê? Porque casamento acontecia junto ao poço. E por que que Jesus é ambíguo na sua frase? É óbvio que Jesus não quer realizar o casamento, como a gente conhece. Porque casamento, na Bíblia, é salvação. É um dia que para os noivos é o Yom Kippur, é o dia da expiação. Tanto que em Mateus 25 tem lá o casamento das virgens, tem as bodas do cordeiro, a noiva em Apocalipse 19 que se preparou, em Apocalipse 21, casamento é símbolo de salvação. Então quando ele faz uma frase, ele constrói uma frase pedindo ela em casamento, ele está querendo realizar as bodas do cordeiro, a salvação. E quando é que o casamento ocorre? Quando ela e todo o povo dizem, você é o verdadeiro Soter tu Cosmo, o verdadeiro salvador do mundo. Ela entende que Jesus quer ficar com ela, e Jesus está querendo ficar o quê? Morando na vida dela, no coração dela e de todo aquele povo. Ele quer realizar as bodas do Cordeiro. E só mais um último detalhe nesse aspecto. Quando nós procuramos alguém para namorar, noivar ou casar, e o judeu também fazia, tinha que procurar o melhor. Dentro do nosso aspecto hoje, a gente procura o melhor. Jesus, quando vai realizar as bodas, o casamento do Cordeiro, quem ele procura? O pior. O pior povo, porque para o judeu, o samaritano era o pior, pior do que o animal. E dentro do pior povo, a pior mulher que nem as mulheres samaritanas queriam tirar a água do poço com ela. Sabe o que João está querendo nos dizer? Se a salvação é através desse Messias, a salvação é para gente como eu e você. A salvação é para os piores. Se ele pôde salvar a samaritana, se ele pôde levantar Pedro, ele pode salvar a gente também. Uau. Muito bem, muito interessante. Pastor Natal, e se a gente tivesse que dar um outro título a esse capítulo, hein? Uau, a mulher de Samaria... Não, esse título, com todo respeito, Mulher Samaria, mas não está dizendo tudo que a riqueza do tema da salvação apresenta nesse capítulo, né? A gente poderia dar outro título que sintetizasse melhor, né? Como é que será que esta compreensão da salvação em João, pastor Natal, pastor Wanderson, como é que será que esta compreensão da salvação em João mudou, sustentou e norteou a comunidade de então? Que efeito pode ter produzido? E como que isso pode ser impactante hoje, leitores modernos? Se João é o último evangelho a ser escrito, ele talvez foi o que mais marcou, né? É quando a gente quer deixar um sabor gostoso na boca, meus filhos fazem isso. Eles falam, pai, eu quero comer aquele por último que é o mais gostoso. João é um evangelho poderoso, diferente dos outros três. E a maneira como ele termina, com certeza, deve ter impactado muito. Ele se coloca como testemunha, ele coloca que ele viu, que ele sentiu. E ele termina, vamos ver o último versículo dele. Eu acho que é esse o sabor, o gosto que ele deixou por um bom tempo. Lá no capítulo 21, versículo 24, o penúltimo, ele termina testificando, dizendo assim, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Ele deu testemunho, ele viu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E ele faz um exagero aqui, né, que Jesus fez muitas outras coisas que não caberia no mundo, mas como a gente leu há pouco tempo atrás, no capítulo 20, 31, ele fala, esses foram escritos para vocês crerem. Então, eu tenho certeza que mudou muito a comunidade da época. E tem um aspecto a mais, pastor, porque se é o último livro e o último evangelho, esse público, eles não tinham, com exceção de João, não tinham conhecido Jesus, os leitores, não tinham tocado nem sido tocados fisicamente, e com exceção de João, não conheciam nenhum outro, talvez, que tivesse tocado em Jesus. E muitos já estavam questionando por doutrinas gnósticas que já estavam surgindo, se Jesus era Deus mesmo ou não, se ele aparecia em forma de espírito ou não. Quando João relata os sete sinais para que creais, dos sete sinais que são o milagre na boda de Caná, o capítulo 4, verso 46, a cura do filho do oficial do rei, capítulo 5, o paralítico junto ao tanque de Betesda. Aí você tem no capítulo 6, andar sobre o mar, multiplicação de pães e peixes. No 9, a cura do cego. E no 11, a ressurreição de Lázaro. Sete sinais. Desses sete, quatro são curas pessoais, que é o filho do oficial do rei, 4:46, doente em Cafarnaum, a cura do paralítico no capítulo 5, a do cego no 9 e a ressurreição de Lázaro. São curas, milagres, sinais pessoais. Em nenhum deles Jesus põe a mão. Em nenhum deles. O coxo junto ao paralítico, junto ao tanque de Betesda, aquele coxo, ele diz assim, levanta-te, toma teu leito. Ele nem ajuda. O cego no capítulo 9, embora ele unte os olhos do cego, ele só passa a enxergar quando ele crê na palavra e vai até o tanque. De Siloé, que significa enviado, não é? E o capítulo 11 diz que quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele tem que dizer Lázaro. Muitos teólogos dizem que ele tem que especificar Lázaro para que o poder da palavra não ressuscite todos. Ou seja, João está dizendo o seguinte, se você nunca viu Jesus, nunca tocou nele, não tem problema. Esses milagres aqui não teve toque. Foi o poder da palavra. O poder da palavra é tão eficaz quanto o poder do seu toque. Você nunca tocou em Jesus? Nunca foi tocado fisicamente? Você tem a palavra. É isso que ele está dizendo para os leitores. E é por isso que a palavra, tê-la e compreendê-la é tão importante, né? Exato. Bom, esse evangelho é espetacular. E eu fico imaginando que o escritor, um jovem discípulo, teve tanto tempo para pensar no que viu e para selecionar especificamente o que escreveria, né? E o que temos como resultado é um evangelho tão rico e tão tocante. Muito obrigado, pastor Wanderson, pastor Natal, por nos ajudarem a compreender a riqueza teológica do Evangelho de João. E você, qual é o seu livro preferido? Leia o Evangelho de João com os olhares que nós apresentamos aqui. Você será abençoado e você também, com a mulher samaritana, experimentará pessoalmente a salvação. Obrigado por sua companhia no programa Teólogos.